já está. O que for pra desandar, que não é prazer, que não veio pra ficar. Vez em quando eu sinto uma grande I'm